som. Publica só os marginais. Eu sou o seu sintoma. Olá, tenho muitos nomes: dor no joelho, espinha, dor de estômago, reumatismo, asma, muco, gripe, dor nas costas, clática, câncer, depressão, enxaqueca, tosse, gripe, dor de garganta, insuficiência renal, diabetes, hemorroidas e a lista continua. Me ofereci para o pior trabalho possível: ser o portador de mais notícias para você. Você não me entende, ninguém me entende. Você acha que eu queria te irritar, arruinar seus planos de vida? Todos acham que eu quero atrapalhar, machucar ou intimidar alguém. E não, isso seria um completo absurdo. Eu, o sintoma, estou simplesmente tentando falar com você em uma linguagem que você entenda. Agora, me diga uma coisa, você iria negociar com terroristas batendo na porta deles com uma flor na mão e uma camiseta com o símbolo da paz estampado nas costas? Não, né? Então, por que você não entende que eu, o sintoma, não posso ser sutil e gentil quando tenho que lhe passar a mensagem? Você me bate, me odeia, reclama de mim para todos, da minha presença no seu corpo, mas não para um segundo para raciocinar e tentar entender o motivo de minha presença no seu corpo. Tudo o que eu ouço dizer é: cale a boca, vai embora, eu te odeio. Amaldiçoo o dia em que você apareceu e mil outras frases que me deixam impotente para te fazer entender. Mas preciso permanecer firme e constante porque preciso que você entenda a mensagem. O que você faz? Me manda dormir com remédios, me silencia com tranquilizantes, implora para que eu desapareça com anti-inflamatórios, quer me apagar com quimioterapia. Dia após dia você tenta me encobrir, me selar, me silenciar. E me surpreende ver que às vezes você até prefere consultar bruxas e videntes para que magicamente eu saia do seu corpo. E quando minha única intenção é te dar a mensagem, sou completamente ignorado. Imagine que sou aquele alarme com sua sirene no Titanic, aquele que tenta de mil maneiras te avisar que há um iceberg à frente, no qual você vai se chocar e afundar. Eu continuo tocando sem parar por horas, por dias, por semanas, por meses, por anos, tentando salvar sua vida. E você reclama porque eu não deixo você dormir, porque eu não deixo você andar, porque eu não deixo você trabalhar. Mas você ainda não me escuta. Está começando a entender? Para você, eu, o sintoma, sou a doença. Que absurdo, não confunda as coisas. E você vai ao médico e paga por dezenas de consultas. Gasta dinheiro que não tem em remédio através de remédio, atrás de remédio. E tudo isso só para me silenciar. Eu não sou a doença, eu sou o sintoma. Por que você me silencia? Se eu sou o único alarme tentando te salvar. A doença é você e eu, o seu estilo de vida, são as suas emoções reprimidas, e isso que a doença realmente é. E nenhum médico aqui no planeta Terra sabe como combater a doença. Tudo o que eles fazem é lutar contra mim, lutar contra o sintoma. Me silenciam, me fazem desaparecer, colocam uma maquiagem invisível em mim para que você não possa me ver. E sim, tudo bem se você se sentir um pouco irritado agora que está lendo isso. Isso deve ser um golpe para sua inteligência. Tudo bem se você se sentir um pouco irritado ou frustrado agora, mas eu consigo lidar muito bem com os seus processos e os entendo. Na verdade, faz parte do meu trabalho. Não se preocupe. A boa notícia é que depende de você parar de precisar de mim. Depende inteiramente de você analisar o que estou tentando lhe dizer, o que estou tentando evitar. Quando eu, o sintoma, apareço na sua vida, não é para dizer olá, não. É para te avisar de uma emoção que tem guardado dentro de si, precisa ser analisada e resolvida para evitar que você adoeça. Você deve se dar a oportunidade de se perguntar: por que esse sintoma apareceu na minha vida? O que ele está tentando me dizer? Por que esse sintoma está aparecendo agora? O que eu preciso mudar em mim para que eu não precise mais deste sintoma? Se você deixar essa investigação apenas para sua mente, a resposta não te levará além do que você já fez anos atrás. Você também precisa consultar o seu subconsciente, o seu coração, as suas emoções. Por favor, quando eu aparecer no seu corpo, antes de você correr para o médico para me anestesiar, analise o que eu estou tentando te dizer. Eu realmente quero ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu excelente trabalho, pelo menos uma vez na vida. E quanto mais cedo você perceber que eu estou aparecendo em seu corpo, mais cedo eu irei embora. Aos poucos, você descobrirá que quanto melhor você for em analisar sua vida, menos vezes eu irei visitá-lo. E eu lhe asseguro, chegará o dia em que você nunca mais me verá ou me sentirá. No momento em que você alcançar esse equilíbrio e perfeição como analista de sua vida, das suas emoções, das suas reações, da sua coerência, eu garanto que você nunca mais consultará um médico ou comprará remédio. Por favor, me deixe sem trabalho. Ou você realmente acha que eu gosto do que faço? Convido você a refletir cada vez que me vir aparecer sobre o motivo de minha visita. Convido você a parar de me exibir para seus amigos e familiares como se eu fosse um troféu. Estou farto, farta de você dizer: ah, bem, eu ainda tenho diabetes. Você sabe que sou diabético e diabética. Ah, bem, eu não aguento mais a dor nos meus joelhos. Não consigo andar. Sempre eu com minhas enxaquecas. Você me exibe como se fosse um tesouro do qual jamais se separaria. Meu trabalho é vergonhoso e você deveria se envergonhar de me exibir para outros. Cada vez que você me exibe, na verdade está dizendo: veja como sou frágil, não consigo analisar ou compreender meu próprio corpo e emoções. Não vivo em harmonia comigo mesmo. Olhe para mim, olhe para mim. Por favor, tome consciência, reflita e aja. Quanto antes você fizer isso, mais cedo eu sairei da sua vida. Salve punks! Mais um aí, publicações marginais, Audiocine. Às vezes eu acho engraçado essa repetição, né? Tem que ficar toda vez que começa o programa, fazer a mesma chamada, a mesma fala e tal, dá vontade de gravar e copiar e colar, né? Tem gente que faz, né? Tipo, quando é uma fala mais maior, né? Ou que tem que anunciar alguma coisa, eu já vi alguns aí, né? É, a galera faz assim, né? Tem que falar um bagulho de ajuda, não sei o que lá e tal. Das galera que faz esses bagulho aí, que pede ajuda, né? Que contribuição, né? Aí o pessoal grava ali, né? E coloca ali, mas tem galera que fala, né? Né? E aí é uma coisa, né? Que às vezes sempre, quando eu começo a falar aqui no início, né? Eu fico achando meio, sei lá, parece que esvazia o bagulho, né? Eu imagino as pessoas que gostam de cumprimentos, ficar aquelas coisas todas de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho mais fútil ainda, né? Mas é uma hora eu mudo, né? Na verdade, essa é a intenção, né? Que às vezes eu tô sem criatividade pra isso, né? Cada vez começar com uma saudação diferente, com um cumprimento diferente, né? Variar, né? Diversificar. Se pudesse ser um, sem nunca repetir, seria o melhor, o ideal. Né? Pelo menos essa é pra mim a minha perspectiva, né? Eu acho meio ficar fútil, vazio, sei lá, essa coisa de repetição, assim, de ficar sempre na mesma coisa ali, todo dia, acorda de manhã, tem que dar bom dia pra alguém, pra quem, não sei o que, pra quem você sai na rua, pra aquilo, pra não sei o que lá, blá blá blá, pra quem quer que seja, tá ligado? Sei lá, pra mim cada dia, quando eu acordo ou quando eu vou dormir, é totalmente diferente um do outro, o contexto em si, né, e tal, e aí eu vejo tudo diferente, não consigo, não sei. Não consigo interpretar da mesma forma. Então, e aí, nesse programa aí, né? Isso aí não é o assunto do programa, né? Mas surgiu a ideia que agora eu acabei falando. Eu li aí no início do programa o textinho aí. Não sei como chama isso, né? Não sei se seria um conto, uma crônica, não sei, uma prosa. Eu sou o seu sintoma. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aí. Que na verdade é o que eu queria falar um pouco aqui no início, né? E vou ler aí dois zines aí, né? Dois poesines, né? Que é o Lírica Subversiva 1 e 2. Os dois são feitos pelo Simo Knopf, só que o número 2 tem a participação. É feito em conjunto, na verdade, né? O primeiro ele fez sozinho e aí depois no segundo ele chamou Lua Rivera para participar. Eu não conheço a Lua Rivera. O Simba eu conheço, né? É um pelinho. Não sei se ele ainda se diz punk, ele era um punk de São Paulo, que estava morando com os tempos aqui pelo Rio, né? Ele é indígena também, né? Ele é um punk e indígena, né? Não sei muito a história de como ele se reconheceu como indígena, se ele sempre se reconheceu como indígena ou não. Eu sei que ele era bastante ativo aqui na aldeia Maracanã, aqui no Rio. Eu sempre trombava ele por aí, a gente já fez algumas coisas junto, né? Fizemos uma atividade junto lá no Morro do Falete, que eu já até fiz um programa aí sobre, né? Ele e foi eu, ele, Chau, Paola, Bruna, uma galera, né? Que fizemos uma atividade, né? Que rolou o vídeo lá da Marina, que Nup, não lembro o nome agora, das Minas lá, né? Das Minas Punks, agora não lembro o nome. Aí foi uma atividade, também não lembro o nome da atividade agora, daqui a pouco quando eu estiver falando, se eu lembrar eu falo. Foi em 2019, eu acho, lá no Morro do Falete, na zona central ali do Rio de Janeiro, da capital, né? E aí eu curto bastante esse zinho, é uns poesinhos, mas bem assim, com crítico, né? Uma poesia crítica ali, né? Um meio narrativa, né? Meio... Não sei se também explicar isso aí. Mas aí na hora da leitura aí vai dar pra sacar, né? E quem quiser sacar os zines também tá lá no blog, né? E aí o primeiro zine, todos esses dois são feitos manualmente, né? O primeiro zine é só 4 páginas, né? Uma folha 4 dobrada em 4 partes ali, né? Ele, na verdade, são 5 páginas, né? Que a página central é uma página inteira, né? E aí são as outras 4 partes dobradas, mas a outra que fica uma página inteira. E é todo manualzinho, desenhado, né, à mão e tal, escrito à mão, né, com algumas colagens também ali de escrita digital, eu acho. E o segundo também, só que o segundo é maior, né? O segundo são 12 páginas, né? Só que tamanho A5, né? São 3 folhas ali dobradas no meio ali. E aí são bem, bem legais, assim, né? Eu peguei nas épocas aí direto com ele, né? Eu sempre filmava ele por aí de vez em quando, né? Lá no Complexo, na Lapa, em outros lugares por aí, né? Nunca cheguei a trombar ele lá na aldeia Maracanã, né? Agora eu não sei o que ele tá fazendo da vida, mas de vez em quando eu vejo que ele tá pelo Rio ainda, não sei se ele vem ficar na aldeia Maracanã ou vem só de rolê e tal, né? Eu vejo que ele ainda posta algumas coisas na internet, assim, meio anárquicas, né? Mas não sei se ele ainda se assume como punk, né? Não tenho tido muito contato, na verdade, não sou muito de ficar trocando ideia com quase ninguém pela internet, sou mais ao vivo mesmo, né? Só pro necessário mesmo, pra marcar alguma coisa, difundir alguma ideia e tal. São pouquíssimas pessoas mesmo que eu troco ideia pela internet, né? Mas assim, os contatos eu sempre mantenho, né? E tal, né? Aí quando quiser, qualquer pessoa quiser chegar, chamar pra trocar ideia, chama. Eu só não sou muito de tomar iniciativa, porque é meio, eu acho muito estranho, né? Não sei, desde que eu uso internet, eu sempre tive essa dificuldade de iniciar conversas na internet, né? Aí sempre que alguém puxa uma ideia, eu consigo dar continuidade, às vezes. Vai depender também da minha disponibilidade, né? Às vezes eu demoro pra responder, mas porque, pra isso, pra mim poder responder com vontade, não só ficar respondendo ali futilmente, como eu falei no início. Porque muita gente, as pessoas me procuram e perguntam, e aí, beleza? Aí eu falo, beleza. Tranquilidade? Tranquilidade. Valeu? Não sei o quê. Fica só cumprimentando a vida toda, até nunca puxa um assunto, e aí eu não sei, eu não tenho muito interesse nisso não, em ficar cumprimentando pessoas não. Eu quero falar o que tem que falar e tal, puxa um assunto, qualquer que seja, não precisa ser nada complexo, interessante, político, cultural, não, mas puxa um assunto, porque se ficar só de cumprimento, eu vou pular fora, tá ligado? Eu não vou responder mais, eu vou responder uma, duas vezes e não vou responder mais. E às vezes eu nem respondo, eu só respondo uma vez e não respondo mais, deixa eu ficar falando, porque não vou ficar só nesse bagulho de cumprimentos, não. Acho bem vazio. E assim, ficar, tipo, respondendo coisas que às vezes é mais por questão de, entre aspas, educação, né? Porque você às vezes nem tá se sentindo nada ali, nem bem, nem mal, ou você não tá bem, mas aí você responde, né? Pra não parecer que você tá ali, que é algum problema com a pessoa, né? Porque as pessoas acham que tudo é com elas, né? E tal, né? E aí você acaba respondendo forçadamente. Eu não sou disso não, tá ligado? E aí eu vou responder, ou eu não respondo nada, ou falo algo direto. Mas, tipo, não gosto, né, de parecer que eu tô maltratando ninguém, né? Que eu tô destratando, né? Maltratando, né? Destratando, né? Ou sei lá, alguma coisa assim, né? E tal. Mas aí, então, continuando aí, não tem mais nada a falar sobre os zines, né? E sobre esses zines aí, é um zines da hora, mas não é um zines de complexidade, assim, né? Tem vários poesias e textinhos escritos, né? Desabafos, né? De vários assuntos, né? Mais de crítica social, a grande maioria, né? E aí tem uns desenhinhos, né? Vários desenhinhos de várias coisas, assim, né? Então, como ele, não sei essa pessoa, Lua Rivera, qual era o contexto dessa pessoa, mas o Simba, né, como tem essa questão indígena, então tem várias referências no zine quanto a isso, né? Punk e indígena, né? Mas indígena, grafismos, essas coisas, desenhinhos, assim, de rios, coisas assim, né? Que tem a ver, né? Eu acho muito massa, né? E tal, e tem alguns desenhos até, né, redes, simbologias, né, da cultura, assim, que talvez ele se identifique com alguma etnia, não sei qual, também nunca conversei sobre e tal, mas eu acho legal, né, os grafismos, né, e tal, e é uns desenhos simples, né, uns desenhos mais de contornos e tal, né. E aí tem algumas outras imagens e tal, assim, algumas fotos e tal, né, de algumas coisas lá. Mas aí na hora da leitura aí eu vou detalhar mais as coisas, né, e os textinhos. Vai ser, talvez esse programa seja um pouquinho mais breve que os outros, né, porque esses zinhos são pequenos, né. Talvez eu tava querendo ler uns outros material maior, mas eu vou deixar para um próximo aí, quando eu tiver com a cabeça mais, né, com as ideias mais desenvolvidas. Pro tema e tal, eu tava querendo ler um outro aí que é mais texto, e aí queria também falar um pouco sobre, né, o texto, assim, né? Mas aí eu vou deixar para um outro programa. E aí esse textinho que eu li aí no início, porque eu andei lendo vários textinhos sobre medicina, né, e doença, essas coisas ultimamente, né? E aí eu lembrei desse coisinha aí que, na verdade, ele é em espanhol. Isso aí que eu li aí é uma tradução. Eu deixei a tradução lá do Translate, lá do tradutor lá, que ficou boa, né? Eu não mexi em nada. Eu achei que ficou muito boa a tradução. Os tradutores estão ficando muito bons, né? De uns tempos pra cá, né? Talvez com o negócio de IA aí, não sei. O algoritmo, não sei o que lá. Como é que eles falam, não sei o que lá, de máquina, né? Não sei, treinamento de máquina, algo assim, né? Evoluiu pra caramba, né? Tipo, tinha uma época que você traduzia os bagulhos, mas você tinha que ficar fazendo várias correções ali e tal, tal, tal. Ele fazia o grosso, né? E você só vinha, né, corrigindo. Agora não tá nem parecendo que precisa, né? Às vezes eles não. O bagulho tá tão sinistro que você. Eles interpretam que certo, tipo assim, nomes, tipo assim. Você antes traduzia uma parada, aí tinha o nome das bandas lá, você está traduzindo um material punk, um texto punk. E aí ele traduzia os nomes das bandas, agora ele não traduz mais os nomes das bandas, porque o nome das bandas não é para traduzir, ele identifica coisas que não é, nomes de coisas, de pessoas, de bandas, o tradutor já identifica que aquilo ali não é mais para traduzir. Aí às vezes uma coisa ou outra ele erra, porque ele ainda não é perfeito e acho que ele nunca vai ser perfeito para identificar tudo, mas ele consegue identificar essas coisas. Eu acho isso muito louco, né? Porque ele identifica ali aquelas coisas ali que antes você tinha que ficar ali corrigindo, porque não era para traduzir, porque senão você não consegue. Quando você vai na leitura, você não consegue identificar ali, né? Claro que vai ter um contexto que vai fazer você se identificar, mas você vai falar, pô, esse aqui é o nome de uma banda. Porque às vezes tem muitos nomes de banda que a gente não conhece, às vezes tipo, tá lendo um D, aí tá falando referência lá, o nome de várias bandas lá que você não conhece. Aí traduziu, aí vai passar batido, vai aparecer uma frase desconexa ali, uma palavra desconexa ali, né? Ou às vezes até vai se encaixar no contexto. Mas não, já não traduz mais, né? Já consegue identificar. E aí, eu não sei como funciona isso, é uma coisa que meio que bugou na minha cabeça, porque. Tem umas, muitas, não é possível esse tradutor conhecer todas as bandas punks que existem, principalmente bandas punk, porque são muitas, né? Todo dia surge uma banda nova, eu conheço bandas punk quase todo dia eu tô entrando em blogs, em sites, ou lendo zines, né, que falam, e aí sempre tô conhecendo alguma banda nova de alguma forma, de nome, ou algum som, ouvindo uma coletânea, então é muito, o bagulho é quase que infinito, né, então não tem como esses bagulho conhecer tudo, só que eles conseguem identificar que aquilo ali não é para ser traduzido, talvez o contexto ali da fala ali, né, da escrita ali, muito doido isso, mas aí tudo bem, não vou entrar nesse assunto também agora, porque também pode ser um tema aí para um outro coisa aí, né, tô sempre traduzindo agora umas coisas, principalmente do espanhol, parece que é mais, não sei, por ser mais próximo, né, talvez a tradução fique melhor, né. Mas é que eu tenho traduzido muita coisa do espanhol para o português, porque eu leio bem em espanhol. Mas às vezes eu quero ler aqui no programa ou falar alguma coisa sobre, então eu prefiro jogar para o português, né? E fica mais fácil, né, para mim poder interpretar, né? E aí foi esse caso desse aí. Esse textinho aí eu ouvi ele num outro programa, né? Num podcast aí punk aí que eu não lembro o nome agora, não sei se é o Agente Provocador, acho que foi o Agente Provocador da Espanha, né? E aí ele lê em espanhol, e eu achei bem massa, apesar de ter umas partes que eu não concordo, assim, né? Eu acho que exagerou um pouco ali, né? Tipo, de falar que quando você identificar os problemas, você nunca mais vai ficar doente, né? Isso é impossível, né? Porque a própria vida, né? Claro que isso é uma interpretação também do que é doença, né? Que é o que eu quero falar aqui, né? Sobre, né? Então tem umas partezinhas que eu não concordo, porque é questão de interpretação, né? E porque assim, se você. Não é porque você tem consciência de tudo ali, que você. Todos os problemas da sua vida, que você não vai ficar mais doente. Isso provavelmente vai te ajudar a diminuir pra caramba, né? Que eu acho que essa é a ideia. Agora, não ficar mais doente, acho que é meio difícil, né? Até mesmo porque tem muita coisa que é fora do nosso controle, né? E aí que é isso que eu queria chegar e falar, das coisas que eu tava lendo. E aí eu andei lendo uns textos sobre medicalização, que é um termo ainda que eu ainda não captei muito para explicar aqui, mas conforme eu for lendo mais eu vou captar a ideia da questão, né? Do que é a medicalização, né? Porque eu tava pensando mais em medicina capitalista, mas é algo nesse sentido. Então, que faz a conexão aí com esse textinho aí, né? Porque a gente trata sempre os sintomas, né? e a gente não trata a doença, né? Isso é coisa da sociedade, porque não é a gente que tá fazendo errado, foi o que a gente aprende aí na sociedade, né? E cada vez mais é assim, né? E essa medicalização em que eles falam é sobre isso, né? A medicalização a serviço do capitalismo, né? Porque a indústria farmacêutica, ela não é o culpado de tudo, né? Ela é o ápice disso, como o capitalismo não é o culpado de tudo. Já é um processo histórico longo, né? Que eu estou sempre falando em vários outros programas, né? Da socialização, da construção, né? Não são coisas que são naturais, são coisas que são construídas aí pela sociedade, né, cara? A forma, o contexto do que é e do que não é doença vai mudando de tempos em tempos de acordo com a sociedade, entendeu? Pessoas ficavam doentes de certas coisas, ou certas coisas eram consideradas doenças antes, que agora não são mais, e aí às vezes as pessoas não ficam mais doentes, mas não é porque a cura, existiu a cura, ou que resolveu a cura, é porque a sociedade mudou e esses certos conceitos mudou, né? Então muitos desses textos que eu li estão falando sobre isso, né? Que aí o que está sendo, e aí é exatamente isso, o que está sendo tratado é o sintoma, né? Não as causas, né? As causas continuam lá, só que muitas causas já não, elas estão meio que fora de contexto hoje, né? Então diminui o impacto delas, mas elas continuam lá, mas é porque elas não foram tratadas. Foram muitas vezes que foi tratado é o sintoma, que é o que na maioria das vezes é. E aí, elas estão falando de doenças sociais, né? Mas é as doenças sociais que vão gerar todas as doenças físicas, psicológicas e tal, tal, tal, né? Os sintomas, né? E os sintomas das doenças e tal, né? Que aí é aquela coisa de não tratar a causa, tratar o problema, né? Que tudo isso está conectado, né? Em vários desses textos que eu li, está falando sobre isso, né? E é uma coisa que eu sempre pensei, na verdade, né? Os problemas sociais, né? Eles geram muitas doenças. Porque hoje as pessoas tomam remédio para quase tudo que elas fazem, né? Toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para, sei lá, não consegui lembrar agora aqui qualquer outra coisa. Para várias coisas, né? Eu sou de tomar raríssimas vezes eu tomo remédio para qualquer coisa. Dor de cabeça, que às vezes é um bagulho muito sinistro, mas aí é devido a vários fatores de correria, de cansaço, de blá blá blá blá. E aí eu acabo tendo que recorrer, porque é rápido, né, a coisa. Mas eu normalmente gosto de tomar chás e coisas assim, né, para essas coisas aí, e para mim sempre resolve, né. E então eu evito ao máximo, né, essa medicina aí oficial, né. E, mas só em alguns casos eu não tenho, acabo me rendendo, né? Mas esse que é o processo, que aí que eu acho que é o que tá falando aí nessa coisa do sintoma aí, né, cara? Quanto mais você entender a causa, mais você vai conseguir tratar a causa em vez de tratar o sintoma, né? E aí você vai ter menos os sintomas, né, cara? Que é isso que eu tô falando aqui sobre mim, no caso, né? No meu caso, né? Cada caso é um caso, né? Que tá falando aí também nesses textinhos que eu li. Tem um que é bem legal, de um site aí. Talvez depois eu até li o texto aqui na íntegra em um outro programa, né? Mas eu vou deixar para um outro programa, talvez para completar com alguma outra coisa, para não ficar muito longo esse aqui também, né? E aí ele vai falando sobre a escola, como que a escola adoece as crianças, de vários processos, porque, por exemplo, as crianças, o que eu vejo muito aqui, por onde eu moro, né, é essa coisa do óculos, né, o óculos, tinha uma época que eram pouquíssimas crianças que usavam óculos, primeiro porque era caro, né, hoje em dia pode ser até que continue sendo caro, mas é mais acessível, né, tem bagulho de óculos, né, oculista, não sei lá como que chama esse bagulho de óculos, em tudo quanto é que é lugar agora também, né, não tanto quanto farmácias, né, mas tem oculista, né, em vários lugares. Eu fui até tem uma favela aqui perto aqui que eu sempre vejo, a única favela que eu já vi assim por aqui que tem um bagulho, eu nunca tinha visto, eu sempre vejo nos centros comerciais, nas áreas assim, mais coisas assim, mas na favela eu nunca tinha visto, aí eu vi, eu falei, o bagulho tá crescendo tanto que daqui a pouco tu vai ter em todo lugar, né, igual farmácia, né, farmácia tem tudo quanto é que é canto, qualquer rua, tipo, tem uns lugares que eu vou que é toda esquina tem uma, né, e tava tendo um rolê um tempo atrás com os punks aí, eles comentaram sobre isso, um punk comentou sobre isso, que se normativizou o bagulho de um jeito, né, que absurdo, né, que as pessoas normalizaram isso mesmo, que tem uma farmácia em cada esquina, né? E aí eu queria falar do óculos. Tipo assim, as crianças estão com vários outros problemas e aí elas estão com déficit de atenção, algum problema de atenção ali, né? E aí ela talvez não esteja conseguindo ler, talvez não esteja conseguindo ter atenção. E aí vai, leva ela num oculista, uma porra qualquer dessa, e fala que ela, aí eles vão. O que, que eles vão fazer? Eles empurram óculos nas pessoas. As pessoas vão com uma intenção de ver qual é o problema. Se a criança tem um problema, só que elas estão no lugar errado, né? Os caras estão ali para vender óculos, né? Então, eles vão empurrar óculos nas pessoas. E aí acaba que a criança se torna dependente do óculos, né, cara? E às vezes o problema dela não é um problema de visão, é um outro problema. E eu acredito que a grande maioria deve ser isso, porque é muita criança usando óculos, cara. É muita criança usando óculos. Eu nunca usei um óculos na minha vida. De uns tempos pra cá, eu começo a ver que minha visão tá tendo uns problemas, né? Mas eu vejo que tem a ver muito com o cansaço e tal. E também o uso excessivo, né, de celulares e computadores, né? Eu uso muito mais computador do que celular, né? Celular eu uso bem pouco. Mas é, trabalho com computador, né? Porque eu preciso editar arte, eu leio muito também, né? Eu vejo que isso, mas isso é o que? Me cansa, na verdade, cansa a minha vista e tal. Não é nenhum problema de visão. Mas muita gente do meu que sentisse metade do que às vezes eu sinto já estaria usando óculos, né? Ou iria em algum negócio desses aí e os caras iam falar que precisa usar um óculos. Não ia falar, não, você precisa diminuir isso, você precisa fazer isso, você precisa tratar a causa. Não o sintoma, né? Então é exatamente sobre isso que ele tá falando. E aí, nessa coisa ele fala muito sobre esse último texto, que é o que eu falei que eu tenho vontade de ler aqui, que eu pretendo ler ele. Ele fala mais sobre essa questão da escola, né? De vários probleminhas, que a escola, probleminhas ou problemões, né? Que a escola causa às crianças, né? Tipo, questões sociais, tipo, das crianças na escola, né? Crianças com menos acesso vão ter mais problemas de atenção do que as crianças que têm mais acesso, né? Que têm mais poder aquisitivo, de famílias com mais poder aquisitivo, porque a criança, na verdade, em si, não, até uma certa idade, não tem nada, né? Ela tem o que a família dela tem, né? E nada é dela, né? A família dela que decide tudo, né? Mas isso aí influencia pra caramba, né? Em tudo que ela... Na vivência dela com as outras crianças e na atenção dela nas coisas, né? Então, isso aí vai gerar muitos problemas, né? E aí vai falar sobre autismo e tal, mas aí isso aí também já é um pouco fora da minha alçada, porque eu não entendo muito da questão, né? Tenho pouquíssimo contato, conheço até uns punks que têm filhos autistas, conheço algumas pessoas autistas, mas não nunca troquei ideia sobre, e também nunca li muito sobre o tema, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito comum hoje em dia também, né? Já vi até uns textos aí meio doido falando sobre que até o bagulho de evolução genética, o que o autismo e tal, né? Mas aí também eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não sei se eu compreendi realmente a ideia, tá ligado? Então, falando sobre, né, da evolução genética do ser humano, que o autismo pode ser uma teoria aí, né, que tá rolando, né? E aí, crianças hiperativas, e aí tudo é medicalização. E aí também, que é uma outra coisa que eu já há bastante tempo que eu tenho lido em várias outras coisas, sobre a medicalização dos processos naturais, né? Dos corpos, né? Porque assim, coisas que são processos naturais dos corpos ser tratados como doença, né, cara? Porque é isso o modelo de vida que a gente vive aí, tudo, o excesso de higienização, os excessos, tudo os excessos, né, da própria medicina, né, para tratar tudo é tratável, né, tudo é transformado em doença, né, as questões das mulheres, da menstruação, vários outros processos corporais, né, que são tratados como doença, né? São medicalizados e tal, né? Quando que são só processos normais, naturais do corpo, só que foram psicologicamente transformados em, né? E socialmente, construtivamente, não sei, a palavra certa, né? Na construção social transformado, né? Em doenças, né? Em processos a serem tratados, né? Patológicos, né? E tal, e aí fala sobre como que se define o que é patológico, né? Na pretensa neutralidade da ciência, né? Que a ciência supostamente é neutra, né? E aí que define, e aí vai mudando de acordo, como eu falei antes, dos processos da sociedade, né? Algumas coisas vão mudando, as regras vão mudando, né? E aí elas não são também definidas claramente, né, do que é normal e do que é doença, e aí elas vão mudando, né, de acordo com alguns processos da sociedade, né, mas a tendência sempre é aumentar, né, cada vez mais, né, e tal, né, as pessoas fazer exercícios para ser mais saudável, elas fazem mais exercícios e usam mais aditivos, não seria esse, né? Coisas, esses coisas que complementos nutricionais, né? Para coisa, quando que só os exercícios em si poderia ser a solução, né? A solução o que resolveria a causa do problema, né? Mas aí vem outras coisas, porque é o processo do capitalismo de vender coisas, né? Tudo tem que ser vendável, né? E aí vai, né? Transformando tudo num processo de cooptando tudo, né? Como desde das ideias a todos os processos, né? E tal. E aí eu já tô assim meio sem o que falar, na verdade. Comecei a pensar um monte de coisa aqui, mas aí eu não vou ficar me repetindo. Então eu acho que eu vou parar por aqui. Se eu pensar mais alguma coisa aí durante a leitura, como eu sempre falo, né? Mas acho que sempre que eu falo isso, eu não acabo não fazendo isso, né? Eu parto pro processo da leitura e porque eu me concentro lá, né? E aí se eu não vi o tema, eu não consigo voltar no assunto. Mas é um assunto que eu queria falar outras vezes aí. Talvez dê uns textos maiores aqui, né? Porque assim, eu tenho dificuldade um pouco de, né, desenvolver essas ideias, assim. Às vezes eu penso muito sozinho, né? Na hora que eu vou gravar alguma coisa e tal, às vezes eu fico pensando em começar a... Toda vez que eu, às vezes, quando eu tô sozinho, né, trampando e tal, eu começo a ficar falando sozinho, né, assim, durante o trampo, né, como se, às vezes pensar só não é suficiente, porque aí você não tem ninguém pra trocar ideia. Quando tem gente trampando comigo aqui, que às vezes acontece, né, aí às vezes, tipo assim, normalmente não, né, mas às vezes acontece, né. Mas normalmente eu trampo sozinho, né? E aí as galera que eu faço meus material, que eu vou entregar as coisas, que eu vou deixar em algum lugar, eu vou fazer os envios, eu não tenho muito diálogo com esse pessoal, né? E também não tem como eu conversar sobre essas coisas com essas pessoas assim do nada, né? E tal, né? E aí eu tenho mais, consigo desenvolver melhor essas ideias, às vezes quando eu tô trocando ideia, né? E tal, e aí às vezes o que eu faço é ficar falando sozinho, né? Só que aí, às vezes dá vontade de ficar gravando, né? Que eu tô falando, porque às vezes eu consigo desenvolver aqui. Aí às vezes quando eu chego aqui na hora de fazer o programa, eu travo um pouco nas ideias, e aí eu fico pensando, porra, pensei tanta coisa e tal, falei tanta coisa ali, e aí tipo, também tenho dificuldade pra escrever também, porque na hora de escrever eu não consigo tanto, assim, acho que eu consigo escrever mais do que quando eu... Não sei, vai depender do assunto, né? Às vezes eu consigo escrever bastante, né? Mas eu tenho gostado bastante de fazer o programa aqui e desenvolver algumas ideias aqui, né? E tal. Mas é como eu falei, eu dá vontade às vezes de gravar, né? Fora daqui do coisa, e depois ou usar o áudio se ficar bom, ou refazer, né? Baseado naquilo que eu gravei ali, né? Quando eu tô em outros momentos, né? Porque às vezes quando eu tô em outros momentos, o bagulho surge com uma naturalidade, né? E vai desenvolvendo e tal ali, e vai num nível que nem consigo... Eu fico pensando, caramba, chegou nesse nível. Mas aí quando chega aqui na hora do programa, eu fico meio travado, não sei, a cabeça vai pra outro lugar, vai pra outros assuntos e tal, e às vezes não consigo, né? Mas uma hora sempre rola, né, e tal, mas eu queria aproveitar, né, esses outros momentos, né, pra galera que tem facilidade, né, de escrever muito, né, eu escrevo, mas não tudo, né, tipo assim, certos pormenores eu não consigo colocar no papel, né, agora quando tô trocando ideia com alguém, aí já consigo soltar mais, né, mas também quando tá trocando ideia com outras pessoas, também tem a coisa de você vai trocando a ideia, você vai mudando de pontos de vista, né? Você vai indo para outros lugares por causa que a pessoa tá trazendo outros pontos de vista, né? Então tem essa coisa também, e aí às vezes você não consegue também ir até um certo nível, né? A não ser que você fique falando sozinho, o que é difícil pra caralho numa troca de ideia. Falar pausadamente, não. Cada um por vez, né? Normalmente vai todo mundo se Você vai falando um pouco, aí já outra pessoa já pum, se intromete. Pelo menos tipo, no meu rolê funciona assim, né? Não tem nada muito formal, né? Nada muito de, ó, eu falo primeiro, depois você fala. Não, alguém começa a falar e os outros vão intervindo, né? Vai rolando as intervenções. Eu acho massa assim. Claro que não pode rolar atropelamento, né? Não impedir as pessoas de falar, né? Que é uma coisa muito comum, né? Coisas de machismo e outras coisas, né? De meritocráticas, né? Ou de quem se acha mais intelectual que os outros, né? Atropelar os outros. Agora, eu acho que intervenção, né? Porque às vezes, se você não intervir ali, a ideia pode se perder, né? Principalmente em rolês com aditivos, né? Regado a coisas, né? E tal, né? Aí as ideias fluem de um jeito diferente, né? Então aí acho que é interessante, né? Eu pelo menos gosto, né? E que também, senão alguém fica falando muito tempo sozinho, né? E aí não deixa as outras pessoas falar, né? Então é bom, é sempre as intervenções. Tem que, só que tem que, né? Como eu falei, sem atropelar ninguém, né? Né? Deixa as pessoas concluir as ideias pelo menos, né? Mas a intervenção é importante, eu acho importante, né? E então eu já divaguei para outro assunto, né? Queria falar sobre os sintomas de causas, sintomas e doenças, né? Doenças, sintomas e causas e doença seria praticamente a mesma coisa dentro da ideia aí, né? E era mais a ideia do textinho do sintoma. E aí eu já divaguei para outras ideias aqui. Eu vou ficar por aqui por enquanto e daqui a pouco eu volto aí com a leitura do Zinho. Valeu. Thank you.

Lírica Subversiva e número 1. Esse zine, na verdade ele não tem um número, né, na capa, né? É o número 1 que eu sei que ele é o primeiro, né, dos dois zines, né, que o Simba fez, no caso o Luiz Carlos, né, não sei como ele tá se nomeando atualmente, né, mas então, até não vem o caso, já meio que dei um apanhado aí no início aí do programa, né. Então, a capa desse zine é uma... Caramba! Um grafismo, né? Isso que eu ia falar textura, né? Um grafismo ali, porque é em referência a questões indígenas, né? E ali é um grafismo ali, né? Uns balãozinhos ali, com dentro de outros balãozinhos, uns é só os contornos, outros é chapadinho de preto, né? Ali vários ali, crescendo ali, né? Ampliando, né? Você vai vendo do menorzinho, porque o maior ele vai crescendo ali, né? Fazendo... É bem legalzinho, né? Dá um visual assim, se você olhar de um de longe, né? Que é pequeno, né? Que no caso desse zinho é pequeno, né? Um tamanhozinho... Não é nem assim, um A6, né? Que é uma folha 4 dobrada em 4 partes. E aí, a capa é isso aí, né? Esse grafismozinho dos balãozinhos ali, né? Que em um contexto maior pode parecer outra coisa, né? Mas assim, a princípio é isso, né? Se olhando dele do menor para o maior, né? E aí tá escrito ali no meio, né? Tem toda, a capa toda feita à mão. Na verdade, quase todos os zines é feito à mão, né? Escritas à mão e colagens, né? De tirinhas, né? E aí é a primeira, né? Aí tá escrito Lírica Subversiva, né? Aí essa é a capa, com uma escrita manual ali, né? Mas bem pintadinha assim, bem tipo... Com duas escritas diferentes. Lírica com uma escrita e o Subversiva com uma outra escrita. E aí é a segunda página... Deixa eu virar aqui, que esse, vai virando esses zines assim, conforme você vai lendo, né? Aí tem que ir girando, né? Trabalho improdutivo, não. Aí tem um desenho ali de dois bonequinhos ali, de dois engravatados ali, um de camiseta branca, calça preta, né? Com a gravatinha caindo ali, tá, ele tá curvado com a cabeça pra baixo, o cabelinho pendendo pra baixo. E o outro tá de terno, né? Tipo, é de calça branca, né? É tipo praticamente o mesmo bonequinho, né? Só que em contexto um pouquinho diferente ali, né? Mas todos os dois estão curvados ali com a cabeça para baixo, né? As roupas que tá diferente, na verdade, né? O contexto é o mesmo, né? Ali de trabalhador cansado, né? Pós-trabalho, essas coisas, aquela das rotinas e tal, tal, tal. Aí tá segurando uma maletinha ali. O primeiro de camiseta branca e calça preta tá segurando uma maletinha listrada. Preta e branca. E o segundo ali de casaco preto e calça branca, ele tá segurando uma maleta preta com uma lista branca no meio. Eles todos os dois têm sapato preto e sem mais muitos detalhes ali, né? É um desenho bem simples, né? Mais de contornos, né? Sem muitos detalhes dentro do desenho. E aí vamos ao escrito. Transformem seus ofícios em prazeres, ou talvez sejam autônomos e felizes. Mas certo é que nunca se enquadrem no que longe não lhes convém, e sempre lutem para que ninguém os transforme em trabalhadores tristes e improdutivos. Aí o segundo ali, a segunda página, né? No caso a terceira página, né? Contando com a capa, eu tô lendo numa ordem aqui aleatória aqui, né? Que é conforme você vai abrindo o zine, você vai lendo da forma que você quiser, né? Você pode começar de trás, você pode começar pela frente, né? Esses zines nesse formatinho ele pode ser feito assim, você pode abrir e ler pelo meio, né? Que aí, no caso, eu falei, esse zine ele é dobrado em 4 partes, daria 8 páginas, só que a página do meio, a parte de dentro é uma folha só, né? Abrindo as 4 partes, ele fica um texto grande ali no meio, né? Aí eu vou chegar lá. E aí essa segunda página ali é o malabarista de rua. Aí de fundo tem ali um bonequinho ali do lado de um semáforo ali, né? De um sinal, ou não sei que mais nomes tem pra isso aí. Eu não consigo lembrar agora. Tem outros nomes que o pessoal chama, né? Aqui no Rio, no Rio e... Grande Rio, essas coisas aí, baixada, o pessoal costuma chamar de sinal, né? Não se usa muito semáforo, né? Todo mundo sabe que é um semáforo, mas assim, no popular o pessoal costuma falar, o sinal, onde tem um sinal ali, pá, e tal. O pessoal usa muito esse termo aqui, mais aqui, né? E aí, semáforo, eu vi que em outros lugares usa mais semáforo e tem outros nomes, agora que eu não me lembro, né? Faz tempo também que eu não colo muito nesses rolês de sinal, né? De sinaleiro, sei lá o que, eu não sei, não lembro o nome agora. Tem uns outros nomes que a galera malabarista costuma usar mais, assim, né, pra se referir, né. E aí tem ali, do lado ali, o bonequinho ali do lado ali, com um chapéuzinho preto, uma camiseta listrada ali, de preto e branca, né, de manga comprida e preto e branca. Ele tem uns braços meio parecendo de borracha, molendo assim, né, como se ele estivesse fazendo um movimento ali, né, e aí ele tá com os dois braços ali, segurando uma bolinha ali no meio do corpo ali, como se ele estivesse fazendo um movimento ali com a bolinha. Só que o escrito tá um pouco, tá colado por cima, né, do bonequinho, tá tampando algumas partes dele. Ele tá com uma perna levantada ali, fazendo aquele 4, né, quando o pessoal usa pra se equilibrar, né, pra fazer tipo uma posição de equilíbrio ali, né, com o pé no perto do joelho ali, um pé perto do joelho e o outro esticado ali em pé ali, né. É como se ele estivesse fazendo ali um movimento de malabares ali, né, com a bolinha ali, né. A calça dele é branca e o tênis dele é preto. E aí vamos ao escrito, malabarista de rua. Ali no semáforo, piais do banco traseiro vendem um malabares, já logo gastaram, pois doutor não lhe feche seus vidros, não seja um otário. Tal ser não veio assaltar seu carro e nem mesmo cobiçar teu valioso salário. O chapéu ou a mão não são para esmola. Quem aprecia a arte, quando pode, vai e colabora. Só não precisamos é das caretas de cu ou malditas buzinadas tortas. E aí, o escrito do meio, né? Que é um escrito que é, como eu falei, né? Pega a página, as quatro folhas, as quatro partes dobradas, né? Aí você abre o zine e no meio tá ali um escrito só, pegando as quatro partes ali, né? É como uma folha só, que no caso é uma folha só, né? É um zine de uma folha só. E aí também tem um desenho de fundo, ali um punk com... Um punk não, poderia ser um punk, né? Porque o Simba era punk nessa época que ele fez esse zine aí. Não sei se ele ainda se assume como punk, né? Como falei anteriormente. É, mas assim, da estética, assim, não tem patch, não tem nada assim, né? Mas a primeira coisa que me veio na cabeça é um punk, né? Mas é uma pessoa ali toda de preto, com um capuz na cabeça, sentada ali, né? Tem uns detalhes de sombras, de luzes, na verdade, não de sombra, porque tá tudo de preto, né? E tem uns detalhes de luzes, assim, pra acentuar algumas partes, assim, como se fosse a luz batendo ali, né? Ele tá sentado perto de uma fogueira, né? Então as luzes da fogueira, como se estivesse batendo nele ali, fazendo uns brilhos, né? Atrás dele tá a fogueira, ele tá sentado ali num gramadinho, tem ali umas coisas ali perto, ali pode ser uma garrafa de coisa de gasolina que eles usam para fazer os malabares, né? Fazer o fogo ali, pode ser uma mochila, eu não sei, a minha interpretação, pode ser uma coisa por cima do outro, mas eu acho que é uma mochila. Agora, olhando melhor assim, que tem umas alcinhas ali, né? Do lado, assim, embaixo, né, no caso. E aí tem um balãozinho saindo, aquelas bolinhas, e como se ele estivesse pensando, né? E saindo um balão grande, assim, pegando a folha toda. O bonequinho tá bem embaixo da página, sentado ali no gramadinho, é tipo um gramadinho num morro, como se ele estivesse do alto, né? E aí tem ali uns espiraizinhos ali, como se fossem coisas no ar ali, né? Aí ele tá pensando ali, né? Saindo as bolinhas e um balão grandão acima, assim, pegando quase a página toda, com várias cenas ali dentro. Só que não dá pra descrever as cenas, né? Porque fez o escrito colado por cima todo. Porque deve ter feito desenho, né? Usado em alguma outra coisa e achou legal fazer essa colagem aí. Só que não dá pra sacar muito, assim. Dá pra ver ali que tem pessoas ali, né? Um outro ali carregando uma maleta. Dá pra ver arma. Dá pra ver ali umas notas de dinheiro, dá pra ver ali um rato, moeda, umas plantas, várias coisas, deve ser várias coisas, tipo como se ele estivesse pensando várias coisas, né, do cotidiano, coisas, possibilidades e imposições, né, da sociedade, né, possibilidades de coisas. E aí lá de fundo, lá longe, tá a cidade, ele olhando a cidade de longe e pensando, deve estar pensando sobre as coisas da cidade, as possibilidades limitadíssimas da cidade, né. E aí tem um escrito por cima, né? É um desenho também só de contorninhos, né? Bem feito de caneta, né? Aquelas canetas grossas, assim, né? E aí os traços são bem grossos, né? E aí vamos lá, reflexos da anarquia. No Brasil tem-se politicagens onde fazem promessas que logo se tornam miragens, como as que um Noia encontra numa lata. são construídas pelos parasitas de gravata, uma dita elite que através do poder detém a mídia, detém a mídia. Ela mira, atira e caos, boom, doutrina. A tal arma que massifica, aliena e limita a alma de uma sociedade mal informada. São vítimas do veneno desse sistema que inteiramente lhes abraça. E o efeito colateral dessas náuseas, dessa desgraça, uma existência produzida que pode se tornar superficial e falsa, baseada em consumismo, status, individualismo e egocentrismo. No quadro de tudo isso, eles mantêm uma tal ordem com o fascismo enrustido. Um controle na base de gatilhos, cruel do PM que o puxa. Um conselho, ele não é seu amigo, tentando a possuir caráter desnutrido e destrutivo. Em sua maioria são tiranos, servidores do dinheiro e filhos da incompetência, ditos filhos do Estado, participando sempre da desgraça por todos os lados, venho de uma tribo em combate a toda essa demência, subversivos moqueados na cidade, existe resistência sobre toda essa maldade, insurgentes no interior, alguns pouco pacifistas, malabaristas, faróis e todos os tipos de artistas, cidadãos conscientes de becos e vielas e vilas, filhos dos reflexos da anarquia, vivenciadores de uma liberdade encontrada à margem dessa sociedade falida. Enquanto semearmos a reflexão da consciência e coerência, haverá desconstruções e resistência mediante a toda essa indecência. I'm not going to Lirica Subversiva, segunda edição, Lua Rivera e Simba Knapp. Então, esse é o segundo número, né? Só que esse já está em parceria com a Lua Rivera. Eu não sei se eu conheci essa pessoa, não sei de onde é, não faço ideia, né? Mas eu conheci várias pessoas aí que colavam por cima, né? Inclusive na atividade que eu falei anteriormente, né? E aí a capa é uns grafismos também, né? É ali, esse é mais difícil de explicar, né? São vários riscos ali, né? De tipo setas, como se fossem várias setas ali se conectando ali, fazendo aquele também, aquele crescimento, né? De pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No meio ali, né? E nas lateral também, várias setas, mas aí já num outro formato, né? Mas elas, tipo, uma dentro da outra, crescendo, da menorzinha pra maior, da maior pra menorzinha, né? E aí tudo só em riscos ali, tudo desenhadinho à mão, né? Aí escrito Lirica, grande em cima e Subversiva embaixo ali também. E aí depois segunda edição, aí um outro grafismo ali, né? Esse ali lembra um pouco aquelas artesanatos feitos com tiras de bambu, né? E tal ali, né? Esse coisa, e aí escrito segunda edição no meio assim. E aí embaixo escrito Lua Rivera e Simba Knapp. Também escrito à mão, e aí um símbolo ali da expansão, Estrela do Caos. E aí vários pontinhos embaixo, umas linhas e vários pontinhos assim, em sequência assim. E aí vamos para... eu esqueci de falar que esses zines já estão em formato diferente, né? Um formato tamanho 5, aquele mais comum, né? Eles são 12 páginas, né? E aí são 4 folhas ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas, né? 6 folhas dobradas no meio ali, né? Não são 4 folhas, são 6 folhas, são 3 folhas dobradas no meio, que dá 12 páginas, né? Cada folha com 4 páginas, né? Confusão. E aí vamos lá, o primeiro escrito ali, o primeiro escrito é, tá aqui, tem ali página 2, né, no caso, né? Tem ali um desenho ali, tipo, parece aquelas cartas de tarô, né? Eu não sei se o Simba curtia esses bagulhos, eu não me lembro. Eu tava trocando ideia com alguém, com algum punk anarquista outro dia, que curtia esses bagulhos aí de tarô. Ah tá, foi o Lucas. Não tem nada a ver. Mas é um bagulho meio esquisito. Um saco, eles não tem o que falar sobre. Tem contra nem a favor, né? É um bagulho que eu não entendo nada. Eu sei que minha avó lia uns bagulhos desse aí, mas era bem diferente, não tinha. Era umas cartas caseiras, né? Era diferente, né? Eu não sei se chamava tarô também, o que ela fazia. Era tipo umas cartas de baralho comum, mas ela com os desenhinhos lá, os símbolos desenhados mais manualmente ou escrito ali, né? Acho que dava para ser o significado. Eram umas cartas disso aí um pouco mais caseiras, né? Feita tipo, não sei como dizer também, se referir. Mas é tipo isso, é como se fosse ali uma carta, uma das muitas cartas, né, do tarô ali, eu não sei nem como descrever isso, né? Tem uma coisa ali no céu ali, saindo várias gotinhas ali, não sei se é uma nuvem ou se é um sol. Aí tem umas mulheres ali em volta de uma fogueira, duas mulheres ali vestidas ali, de vestidos compridos ali, com toucas na cabeça, ali, um chapéu, sei lá. Parece que elas estão fazendo alguma coisa em volta do fogo ali, né? Mas é um estilozinho daqueles desenhos de carta de tarô mesmo, quem entende do assunto sabe o que eu tô falando, né? Pelo menos é isso que eu tenho como ideia aqui, né? Mas pode ser outra coisa, né? E eu tô confundindo as bolas. Mas aí ele tá dentro de um quadradinho ali mesmo, no formatinho de uma carta ali mesmo, né? Ali é um foguinho ali no meio e as mulheres ali em volta ali, duas mulheres ali. Uma tá meio com a mão no fogo ali, colocando alguma coisa no fogo. E a outra parece estar dançando em volta, né? E também com a mão ali próximo do fogo ali, né? Tipo um jarro, né? Parece tipo um jarro com fogo saindo, o fogo embaixo, saindo por baixo e o fogo saindo por cima. Por cima pode ser a fumaça também, né? E tá aparecendo fogo que tem embaixo, né? Porque faria mais sentido se fosse uma panela no fogo, ali um jarro no fogo, né? Uma qualquer coisa, né? Que o pessoal bota no fogo, né? Ali o fogo embaixo e um bagulho saindo em cima, né? Mas o de cima parece fogo também, né? Mas então tá. Aí tá escrito baixo, o que que é, ó. Aí, tá vendo? Antes de eu podia ter dado uma olhada antes, eu saí falando um monte de coisa aqui. Gravura de bruxas conjurando um aguaceiro. Um El Urit, Molitor, Delames e Pirronix, Mulheribus sobre Mulheres, Racieiras e Adivinhas, 1489. Ah, uma gravura aí sobre bruxas, né? Mas me lembra umas cartas de tarô aí que eu já vi, né? Pode ser que tenha alguma coisa em referência a isso, né? Tem tanta coisa, aqueles bagulho lá, aqueles desenhos lá sobre várias coisas, né? E aí, de fundo, na página, tem uma nuvem no topo da página, com o número da página ali, numa parte da nuvem ali. Tipo assim, a nuvem é branca, mas tem uma parte preta e tem um número ali, número 2. E aí as gotinhas de chuva descendo, pegando a página toda até embaixo. E aí embaixo é como se fosse as poças d'água ali embaixo, no final da página. E escrito SK, S.K. E aí um escrito no meio ali, ingovernável. Se uma pessoa não é capaz de governar a si mesma, como ela pode governar os outros? E se ela sabe governar a si mesma, por que ela precisa ser governada? Por toda trilha e por toda vida, é certo seguir sempre ingovernável. S.K. Né? Que deve ser o Simba Kinup, né? Provável, né? E aí, deixa eu só me achar as páginas aqui, que tá bagunçado aqui o zine aqui. Nessa outra página, terceira página, né? Tem uns desenhos também ali em cima, não sei se é uma fábrica ali, alguma coisa assim, tipo, meio em ruínas ali, né? Ao que parece, uns prédios ali, né? E aí tem uns estilhaços entre essa fábrica e uma janela. Tem um desenho dessa construção, poderia ser uma fábrica abandonada, né? E aí vários estilhaços assim espalhados pelo chão, assim, e aí depois vem uma janela assim sozinha assim na página assim, né? E aí escrito no meio entre essa fábrica e a janela, destroços. E aí no final da página tem mais um desenho ali também, tipo, parece um desenho dessas cartinhas também, né? Como falei antes, né, ali é essa com um estilo de desenho um pouco diferente, né? Mas aí tem ali uma pessoa ali em pé ali e uma outra pessoa abaixada ali segurando a mão da pessoa que está em pé. A pessoa que está em pé está meio curvada e a pessoa que está abaixada está se curvando para ela também, tipo, uma se curvando em cima, outra se curvando embaixo, algo assim. O desenho é meio complexo assim, mas não dá para detalhar porque é pequeno. Tem bastante sombras, bastante detalhes ali, né? Mas aí é umas vestimentas assim antiga, né? Meio medieval assim, parece, né? E aí tem e no meio da página também é bem irado, né? As artes desse zine, né? É bem, bem criativo, né? Vem uma trilha de pedras que começa lá perto da janela, aí vem, vai passando por meio da página, entre os escritos, e aí depois, no meio dessa trilha de pedras, são duas trilhas de pedras, é tipo assim, um rio no meio da página. Tem que ir prestando atenção até entender todo o contexto, assim, se olha só uma parte, aí você não entende, vai olhando tudo, ó. É uma trilha de pedras ali, formando duas trilhas de pedras, formando um rio. Um rio ali com um escrito no meio, dentro do rio, e aí esse rio deságua como se fosse uma lagoa ou uma praia, né? Alguma coisa assim, mas a trilha de pedra, né? Acho que daria mais sentido ser uma lagoa, né? Porque a trilha de pedra continua ali, cercando ali, né? E é só um pedacinho ali que dá para entender, que é um rio desaguando ali, né? Uma coisa maior, né? E aí escrito ali no meio. Mas aí vamos ler a escrita toda na sequência, porque essa escrita do meio acho que é a sequência do resto da escrita. Porque tem uma escrita em cima, antes das pedras tem uma escrita, e embaixo, depois das pedras, tem outra escrita. E no meio, no rio, nas aguinhas do rio ali, tem uma outra escrita, mas eu acho que é tudo junto, né? Que é ali, destroços. Deus Estado dos arranha-céus, incendiada seja a vossa existência, que acabe o vosso reino, vossas matanças e conquistas covardes, sobre a terra e o que dela cresceu. O quebra-pau nosso de cada dia não vai hoje destruir as nossas resistências, que contemos com a força de mulheres aguerridas. E aí vamos para a quarta página. A quarta página é a mesma coisa, porque é tipo continuação, né? A quarta página é a continuação, seria o lago ali, né? O coisa onde o rio desagou, com as escritas ali também, as pedrinhas contornando todo o que seria ali um lago, uma lagoa, algo assim. E aí as pedrinhas ali, várias pedrinhas de vários tamanhos e formatos, né, contornando. É um desenho de traços simples, né, de só traços, sem detalhes de sombras nem nada disso. E aí é escrito ali em cima, dentro de uma pedra, assim, número 4, página 4, né. E aí tem ali a água se movimentando ali, né, que acho que tem uma parte do lago tem um rodamuinho, né. Mas ele não é redondo, né? Ele é irregular, né? Ele vai, um pedaço do lago vai, depois ele encolhe, aí ele alarga de novo, e ele vai zigue-zagueando ali dentro da página. E aí tem um escrito dentro e fora do lago, né? E mais embaixo tem uma foto ali, me parece uma foto pequena, né? Mas parece de pessoas escravizadas ali, né? Ou em algum lugar assim as pessoas escravizadas eram mantidas, ou vamos ver, tem um escrito embaixo. Vamos ver. Ah tá, não é nada. É que as vestimentas da época da escravidão ali, né? Das pessoas negras ali, né? Vamos ver. É uma reunião festiva em uma fazenda caribenha. As mulheres eram o coração dessas reuniões, assim como era o coração da comunidade escrava e defensoras obstinadas da cultura trazida da África. Gravura de Louis Charles Holt, a partir da pintura de Agostinho Brunhas. Dança de negros na ilha de São Domingos. Ah tá, então eram pessoas escravizadas mesmo ali, né? Vários vestimentos ali, várias pessoas ali encostadas ali, né? Em volta ali e tal, né? Uma árvore de fundo, um céu nublado de fundo assim, né? Mas é bem pequeno, não dá pra entrar em muitos detalhes, né? E aí tem umas letras, uns números ali, 176, não sei se tem a ver com o escrito. Vamos lá, vamos ler o escrito. O escrito é curtinho. Que contemos com povos firmes e decididos, que contemos com a luta de trabalhadores autônomos para derrubar os senhores e pôr um fim nos vossos planos. Não seremos reféns, só vem, LR, que deve ser de Lua Rivera, né? Quinta página. A quinta e sexta página as duas páginas do meio, né? Degole o Estado. Aí é uma como se fosse uma página só, né? Que é a página central do Zine, né? E tem ali uma imagenzinha ali também. Deixa eu ver o que, que é também, tá pequeno. Família de Errantes, gravura de Lucas Van Leyden, 1520. Não dá pra entender muito o que, que é, não. Mas é tipo isso, né? Umas pessoas ali, né? Tá dizendo aí, uma família de errantes, né? Tem ali um monte de pessoas ali, mas é uma bem cinza, bem muitas sombras ali, tá meio tudo embolado, né? Mas pelo tamanho eu não consigo descrever o que que é. E aí tá escrito do lado número 6 e o número 5 tá escrito do outro lado, né? É 5 e 6, né, na sequência, a página 5 e 6 que formam uma página só, uma arte só, né? E aí tá escrito Degole o Estado. E aí várias linhas pretas e brancas de fundo, com algumas plantinhas ali em volta das linhas. Mais embaixo assim tem plantinhas ali, tem flores, tem galhos com folhas, tem uns matinhos, uma outra plantinha ali, me lembra alguma planta que eu conheço, mas não sei o nome, dizer o nome agora. Tem várias folhas compridas, né? Aí eu até tenho uma plantinha igualzinha a essa aqui, mas na verdade eu nem sei o nome daquela planta. Acho que o pessoal jogou fora, aí eu peguei na rua e comecei a cuidar dela e ela cresceu e ficou aí, né? E aí tá, e tem mais ali uns instrumentos ali, eu não sei que instrumentos são aqueles, é um arco e flecha que dá pra identificar. Um outro ali parece aqueles bagulho de rolo de massa, né? Que a gente usa pra esticar a massa de alguma coisa, né? Ali pro outro ali parece aquela parte de cima do instrumento, né, do baixo ou da guitarra, né, aquela parte onde você aperta a corda ali, né, aquela parte de cima, me lembra isso, né, pode ser outra coisa, né, e aí depois outro ali parece um facão, e ali um outro ali, o último ali é uma tiradeira, um estilingue, que a gente chama aqui de tiradeira, a tiradeira. E aí vamos ao escrito. Degolai o estado inteiro e sirva no prato para cada cidadão. Resignado mastigar enquanto refletem seus idolatrados posicionamentos políticos e suas convicções ilusórias sobre os que regem o poder centralizado desse estado desumano. É ser um resignado conformista de cada dia, seguir como cegos e esperançosos. Não possuo tolerância para respeitar a politicagem burocrata, muito menos essa democracia que nunca funciona. Sempre mal intencionada e ambiciosa, retratada numa abissal ausência de fundamento na prática. Torço pelo terrorismo popular, que cada dia, por cada atentado e tragédia política, pelo fim de todos eles, pela insurgência de alguma pedagogia, consciente de autogestão social mínima que fosse, pela coragem, para enfrentarem reconstruções, desconstruções, rupturas sociais necessárias. Tentar conscientizar as pessoas pacientemente, com toda serenidade, quase nunca funciona, porque só enxergam o que lhes convém enxergar por afinidades e não por coerência. E aí vamos para a sétima página, que tá na sequência, não está na sequência aqui, aqui está tudo desordenado. Vamos lá. Essa sétima página é um escrito também, colagem de tirinhas com uma planta, galhos, né? Galhos de árvores sem folhas, sem nada ali por baixo, ali, desenhado ali. É um arte também bem simples, bem toda riscada, assim, preenchida de riscos, né? Os galhos, né? E aí eles não têm folhas, né? E aí algumas partes lembram patas de galinha, assim, né? As pontas dos galhos ali, de três, com cada um com três pontas, né? São vários assim, né? Vários galhos ali. Saindo do fundo da página, assim, lá do início da página, tipo o tronco ali, saindo vários galhos ali dele, ali espalhando uns seis galhos, cinco ou seis galhos. E aí de alguns galhos menores saindo outros galhos menores. E aí vamos lá. Pois então, que minha iconoclastia ferva junto com toda a minha antipatia pelas vossas politicagens e esperanças estúpidas, os amaldiçoo de dedos cruzados e ódio no olhar. Estarei sempre ativo para rir de cada fracasso e humilhações que muitos irão se submeter no decorrer de todas essas disputas partidárias. Rir para massagear meu rancor pela grande catarata em massa dos ignorantes olhos brasileiros, que aos poucos colham os frutos envenenados de tudo que estão semeando, pois vocês pedem por isso, apodreçam a partir de suas próprias omissões. Sirvo esta carta, esta poesia, a quem servir, em forma de contestação ou em forma de conscientização. Liberte-se das correntes e resista. Oitava página. Essa oitava página aqui tem um desenho ali, né? Também meio complicadinho, né? E tem uns outros coisinhas assim dentro da página ali, né? Tipo, em cima ali é o quê? Não sei o que seria, uma bolinha com um traço ali, mas aí não sei, poderia ser uma agulha, com aquelas agulhas de bolinha, que tem uma bolinha em cima, assim, né? É tipo um alfinete, na verdade, aquilo, né? Poderia ser dois alfinetes daquele, uma outra coisinha ali, pode ser um monte de pegadinha, né? Ao que parece, assim, várias pegadinhas até chegar num coisa, mas também essa coisa com as bolinhas pode ser um bonequinho também, ou dois bonequinhos embolados ali, aqueles bonequinhos só de riscos, né, que é a primeira coisa que as crianças aprendem a fazer, né, pelo menos algumas, né, outras já aprendem mais rápido certas complexidades, né, da arte, né, mas assim, bonequinho de palitinho, né, poderia ser um bonequinho de palitinho, dois bonequinhos de palitinho embolado, não sei, e aí um monte de pegadinhas ali vindo do desenho que tem lá embaixo. Várias pegadinhas ali, né? Tipo, como se fosse fazer um caminho ali. São dois caminhos de pegadas, na verdade. Ali tem um bem pro meio da página e o texto tá passando por cima. E aí chega lá no título do texto, né? Levantar voo. E aí o desenho embaixo vamos ver o que tem escrito embaixo. Sempre tem um coisinho escrito embaixo desse desenho. Tropeira e mendigo. Os camponeses e artesões expropriados não concordaram pacificamente em trabalhar por um salário, mas frequentemente viraram mendigos errantes ou criminosos. Desenho de Luiz Leopold Bowling, 1761-1845. Então é um pessoal ali com umas vestimentas antigas ali, né, cara? Mas tipo, bem esfarrapado ali, né? Tipo assim, o primeiro ali tá em pé ali, esticado. Ele tem um lenço na cabeça. Poderia ser uma mulher pela vestimenta, assim, né? Ele tem umas coisas, uma mochila nas costas, uma bolsa nas costas, né? Com umas coisas ali dentro, né? Até passando na altura da cabeça. Tá segurando uma vara ali na mão direita. Tem um cantil ali, alguma coisa de colocar líquido, né? Pendurado na cintura. Tem um tecido branco ali enrolado no corpo. Uma saia comprida até a canela. E uma botinha ali. E aí na cabeça ele tem uma cara meio de veiaca mesmo ali. Uma pessoa mais velha ali, né? Ou uma pessoa já surrada da vida, né? É, ali com um lenço na cabeça. E o outro ali é menorzinho ali, tá... Ele tá meio agachado, na verdade. E ele tá olhando de baixo pra cima pro rosto da outra pessoa. Ele tem ali uma coisa também na cabeça, um casaco preto, uma calça preta. E ele também tá com uma vara na mão ali, né? Se apoiando nela ali. Tem um matinho, a sombra embaixo do pé dele ali. E aí sem mais muitos detalhes. E aí em volta deles ali tem umas pedrinhas pretas ali, formando pode ser uma pegada também, né? São várias pedrinhas assim grandes. E aí fazendo um formato ali que lembra um formato de uma pegada, né? Poderia ser outra coisa, né? E ali no meio dessa pegada tem uma, sei lá, me lembrou uma pera ali, o desenho ali, mas pode ser qualquer outra coisa, né? E aí vamos ao escrito. Levantar voo. Tudo que os opressores querem é nos encurralar em regime de servidão permanente. Para isso tem uma igreja em cada esquina, tem milícias e esquadrões e serviço militar, tem bancos para fazer crescer nossas dívidas e fazer minguar nossas fontes de sustento. E aí a nona página, né, que é a penúltima página, nona página. Ainda tem mais página. Nona página, é isso, tem mais página. Nos vendem certezas. Então, esse aí tem uma foto ali também, uma arte ali, sei lá, mas parece uma foto. Ali, pequena também, várias pessoas ali, deixa eu ver o que está escrito embaixo. Uma prostituta submetida à tortura conhecida como Acabuzed. Ela será imersa no rio várias vezes e então encarcerada pelo resto da sua vida. Então ali eles estão tipo num lugar ali perto da água. Tem um barco ali. Tem um coisa ali que lembra, eu não sei, um poste ali, uma caixa. E várias pessoas ali e uma mulher no chão ali, nua, eu acho. Ali, várias pessoas em volta ali, tem uns matinhos ali em cima ali também, um muro assim com uns matos em cima, ou um muro cercando algum lugar cheio de mato, né? E é isso, a imagem. Aí ali no centro da página tem um desenho de uma rede, né? Aquelas redes de dormir, né? Não sei como chama em outros lugares, né? Que a gente conhece como rede, né? Eu acho que é esse nome em todo lugar, né? Mas pode ter outros nomes, né? Em outros lugares. E aí tem várias borboletinhas ali em volta da rede. Parece aquelas borboletinhas de gravata, né? Aquelas gravata borboleta, na verdade, né? E aí, mais embaixo tem outra imagem ali. É uma imagem mais complexa ainda que essa. Gravura de Hans Wedes. O Herbário da Bruxa, 1532. Como o golpe estrelado sugere, a virtude das ervas era reforçado pelo alinhamento astral correto. E aí tem tem duas pessoas ali, eu acho, ou uma, não sei, é meio confuso. Tá num matagal ali, e aí no céu assim tem umas estrelas e uma lua enorme assim, né? Meio estranho, porque as estrelas estão na frente da lua, ou pode ser só um círculo, né? Mas me lembra isso, uma lua com uma estrela na frente, mas quando a lua tá no céu, não tem nenhuma estrela próxima dela, não dá pra ver porque a luz dela ofusca, né? Não dá pra ver, né? Então é meio confuso isso. E ali, tá ali, né? Uma ou duas pessoas ali no mato, ali fazendo alguma coisa ali, com uma vara ali, um buraco no chão, alguma coisa assim. E aí tem mais uma plantinha ali do lado dessa imagem, uma plantinha com as folhinhas, uns galhos e folhinhas. E vários pontinhos, linhas, riscos ali, né? Pode significar alguma coisa, mas eu não estou entendendo aqui. Nos vendem certezas de terno e gravata, no jornal da matina, nos rendem tristezas disfarçadas de beca, nos abordam todos brutos de farda e capacete para nos intimidar. Nos tornam cascudas de tanto uniforme e tanta raiva a maquiar. E aí, a próxima página, que eu já perdi as contas, mas tem uns numerozinhos nas páginas, né? A próxima página é a 10, né? Nos pintam de bestas, nos prendem em celas, nos internam, nos testam, matam quem se rebela. E aí depois vem uma continuação da rede, né? Que essa página seria a continuação da outra página, né? Da outra parte, não. Tá em formato diferente. Essa parece mais... É a rede também, mas ela tá em outra posição. Ela não se encaixa com a anterior, mas é uma rede também ali. E aí tem uma linha ali próximo, tipo aquelas linhas de crochê, aquela bolinha, né? Com a linha toda enrolada e a linha se espalhando ali pelo chão ali. E aí embaixo tem aquela uma outra imagem, né? Tipo, ali também tá escrito alguma coisa embaixo. É uma casinha ali com várias pessoas ali dentro e fora ali, né? Ou estão tipo construindo, não sei. Mulheres voam em suas vassouras para o sabá, depois de aplicar ungüentos em seus corpos. Estampa francesa do século XVI, de Dialogues Tauchin, Le Pouvoir de Sorcières, 1570, de Thomas Erasto. E aí tem essas pessoas na casinha ali, e aí em cima da casinha tem uma mulher voando ali na vassoura ali, né? No céu ali, né? Por cima da casa ali, mas as pessoas que estão embaixo ali não tem nada a ver com ninguém voando, pelo menos não parece. Não, acho que tem uma ali saindo, subindo ali uma escada ali, né? Ou alguma coisa assim, né? Com alguma coisa nas pernas também, né? Pode ser que seja se preparando para voar também, né? Ali tem um foguinho ali no chão, aí uma pessoa ali, acho que mexendo no fogo, uma outra pessoa abaixada atrás dessa pessoa, e uma outra pessoa do lado de fora da casa, tipo, meio que parece que tá na porta, batendo na porta, ou olhando por alguma fresta, assim, pra dentro da casa, né? E aí tem umas árvores de fundo e uma montanha, umas árvores de fundo do lado direito e uma montanha do lado esquerdo. E aí vamos ao escrito. Nos pintam de bestas, nos prendem em celas, nos internam, nos testam, matam quem se rebela, castigam quem não aguenta, perseguem quem luta, quem tenta levar uma vida mais plena. Não aceitamos o curral, nós detestamos suas fazendas, somos demais para o seu quintal, nos travestimos para a guerra, seguimos cultivando outros mundos, cuidando dos nossos e da mãe terra. No fluxo dos rios mais profundos, terríveis guerreiros crescendo, se a caça às bruxas não acaba nunca, mais livres e fortes voaremos. LR, que é de Lua Rivera. E aí, acho que a última, não é a última página, a penúltima página agora, subversão consciente. Aí tem umas nuvenzinhas no céu ali. Uns riscos descendo das nuvens, pode ser chuva, né? Pode ser água, né? Descendo das nuvens, né? Ali, passando por trás dos escritos, e aí várias bolinhas ali no chão ali, é tipo como se fosse as nuvens de chuva ali, né? No céu, e aí lá embaixo é tipo o mar, né? As ondinhas do mar ali, e aí umas bolinhas de água ali, né? Aquelas bolinhas que formam dentro da água, assim, né? Como se a chuva estivesse batendo no mar e aí descendo, assim, fazendo aquelas bolinhas ali, né? Não sei se é assim que acontece, mas é o que dá a entender aqui, né? E aí tem mais uma imagem ali, com um escrito embaixo. Gravura alemã do início do século XVII, revelando o Krebs. Credo, revelando o credo. Ana Batista na partilha comunitária de bens. Aí tem ali duas pessoas ali, a primeira pessoa da esquerda tá com uma mochila ali, uma bolsa nas costas, uma coisa quadrada ali nas costas, tá com uma saia ali, um chapéu, né, ou uma vestimenta ali que lembra uma saia, né, segurando um pote ali na mão esquerda e uma vara na mão direita ali, um cabo de alguma coisa, né, na mão direita, sem mais muitos detalhes. E aí a pessoa lá da esquerda tá segurando uma bacia com um vestido, né, que pega o corpo todo, aquele vestido antigo, né, que o pessoal usava muito, né, se vê muito por aí ainda, né, mas em outras formas, né. É, com chapéu na cabeça também, segurando uma outra coisa embaixo do braço esquerdo, a mão direita segurando essa bacia, uma cuia, alguma coisa assim, né? É um pouco grande para ser uma cuia, né, mas lembra, né, também. E aí atrás, de fundo, tem uma casinha com várias varetas saindo dessa casinha, várias coisas penduradas ali, como se fosse girando em volta da casinha ali. Tem uma escadinha subindo para essa casinha tá no alto, né, lembra alguma coisa, sei lá, um brinquedo desses de pendurar coisas assim, girando em volta, não sei, parece ter umas pessoas ali, coisas ali, é meio confuso assim, não sei como explicar muito esse desenho não. Tem várias janelinhas nessa casa e uma porta que tá dando na escadinha, mas tem várias janelinhas. E aí dessa casa, como eu falei, vai ser várias varetinhas e tem umas pessoas ali, ou amarradas, ou penduradas, ou sei lá, nessas varetas, e várias coisas também ali, que não dá pra identificar o que é, pendurado nessas varetas. E aí tem mais alguma coisa ali no chão ali, não sei se são cachorros ou algum outro tipo de animal ali no chão, uma pedra e tal. E aí vamos ao escrito, subversão consciente. Pergunto a minha cabeça e também ao coração, os dois me pedem a gritos compromisso e rebelião para mudar a realidade que nos ensinam nesse inferno. A luta aí de todos nós é o conflito e é interno. Acorde e veja a expressão da hipocrisia, maquiagem para os mortos e amanhã será outro dia. SK, Simba Kinep. E a última página agora, que é a página de trás do Zine, né? Essa arte não quer ter dono, nem ser jogada no abandono. Copie, escaneie e repasse à vontade. E aí tem mais uma gravurinha daquelas, que eu vou ler primeiro o que está escrito, para ver se depois eu decifro o que tem, porque também está meio confuso. São duas pessoas sentadas ali no chão ali, mas vamos ler primeiro. Sabá das Bruxas, a primeira e a mais famosa de uma série de gravuras produzidas pelo artista alemão Hans Baldwin Green, a partir de 1510, explorando pornograficamente o corpo feminino sob a aparência de uma denúncia. Bem, essa imagem é bem complexa, é muitas imagens dentro da imagem, é o que parece, mas a imagem está muito cinza, eu não sei se a qualidade, se ela é assim mesmo, ou a xerox que está ruim. É assim, dá para ver duas pessoas sentadas aí no chão, nuas, uma está de costa para quem lê e a outra está de frente. A que está de frente está com um vaso ali no meio das pernas, né, mas aí tem umas árvores ali atrás delas, e entre as árvores tem umas outras imagens que eu não consigo identificar o que é. Dá para identificar uma pessoa no alto assim ali, não sei se está em cima de um galho, se está voando, ela está segurando uma vara ali, parece que está nua, tem um cabelo bem comprido, e o resto eu não consigo identificar, parece que tem umas nuvens também ali, né, eu não consigo identificar o que é, não sei se tem outras pessoas ali também em volta, no meio da mata ali, né, e tal. E aí do lado tá escrito texto Simba Kinep e Lua Rivera, desenho Lua Rivera, né, as ilustrações aí nessas da capa, tudo, né, da Lua Rivera, ilustrações retiradas do livro Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici. E aí tem no final uns símbolos ali, né, é o símbolo Radicode dentro do círculo ali, né, aquele HCzinho dentro do círculo, um símbolo da paz ali, não sei se ele tá certo ou invertido, né, aquele pezinho de galinha dentro do círculo, pra cima, né, acho que é isso mesmo, o símbolo da paz, e um outro símbolo ali é trans, né, de todos, né, com um triângulo preto no meio, né, que eu não sei o que significa. Eu sei que o símbolo é o símbolo com a seta e o cortadinho para a esquerda, o símbolo, a seta para a direita e a cruzinha para baixo, né? E escrito copyright, não copyright, livre contribuição, e um anabolazinho ali, do lado ali. E aí, esse aí é o Zine Lírica Subversiva, volume 2. Yeah. A cada átomo, uma célula. A cada célula, um ser. A cada ser, um humano. A cada humano, uma pessoa. A cada pessoa, um mundo. A cada mundo, um universo. A cada universo, uma diferença. E a cada diferença, uma bomba. A cada bomba, uma morte. A cada morte, uma vida. E a cada vida, uma flor que floresce em seu túmulo. Nota do som de quatro gatinhas que estamos tendo que amamentar, pois a mãe está dodói. Então, um amigo, Ian, pintor de bueiros, me disse para ler o livro Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Até tinha trocado o nome da escritora por não entender a sonoridade das vozes numa noite de orgasmos dançantes num evento de hip hop é protesto. Ele não sabia de minhas pretensões libertárias, mas numa conversa sobre livros, ele comentou que tinha lido esse livro, pois ele curte transar com livros e gostou muito, então me recomendou. Gosto de falar sobre livros com outros seres. Até anotei o nome do livro em uma das minhas mãos, à esquerda, mas esqueci com o tempo. As drogas estão acabando comigo. No corre da noite, à noite, saindo da cela e andando no corredor, esqueci. Mas sei que estava guardado no subconsciente, numa gaveta qualquer de me ser, ao som de Autoras do Fato. E com o tempo de novo o tempo, e com o nosso inimigo amigo, o tempo, acabei me encontrando até aquele momento, caída no chão, bêbado, onde encontrei a gaveta e ao abri-la pude encontrar retalhos dessa putoeta chamada Anigave. Aqui estou. O tempo é bêbado. Bêbado o tempo. Bebendo no tempo. Olha, ele querendo transar comigo no sarau poético Ócio Criativo, conspirado por uns punks, onde aproveitei para ficar doando livros. Viva punk! Estava acontecendo o lançamento do livro Monólogos de Anne Gavin, lançada pela editora La Poema, apenas 30 cópias para apreciadores psicóticos, musicalidade, rap, ritmo e poesia da Autores do Fato, exposição de quadro de Nu, onde os quadros foram doados e não comercializados como apenas mercadoria. Esse ante tudo surpreende a cada exposição. Doar suas obras foram sem palavras e exposição anti-artísticas de Knup a Niran. Então, assim do nada, vem esse amigo todo contente gritando. Estava tendo um orgasmo, ele. Veio gritando em minha direção. Eu, sem nada entender e nem dando tanta atenção. Estava com a Inave trocando ideia, pois precisávamos conversar. Quando ele se aproximou, assim sem eu perceber, e me abraçou e beijou-me no rosto, gritava e mostrava algo. Eu, sem nada entender, apenas me deixava levar pelo presente, rindo dele. Apenas queria me ver livre dele quando caí por mim, pois ele estava bêbado demais e às vezes quando estava bêbado, ele é chato e abracisticamente. Quando vi ele, me presenteava com um livro. O livro que ele disse que teve orgasmo literário, o livro Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Fiquei feliz por ele, estava em outra vibe. Naquele momento, peguei o livro e guardei em minha mochila. Agradeci. Ele sentiu que eu estava a fim de ficar com minha companheira conversando. Era amigo e não tinha dessas coisas de ficar bravinho, nem criar monstros com pequenas coisas. Trocamos orgasmo telepaticamente, ele foi e disse... Depois a gente se fala, saiu gritando e tendo orgasmo. Um grupo de rap nos presenteava com vossa sonoridade. Os pobre louco, achei muito religioso, mas o melhor da história é que a religião também morre. Mas eles entenderam que punk é anti-Deus e anti-diabo. É nós, porra. O tempo novamente, um baseado para o Carpe Diem. Logo de manhã, o sol me convida para transar. Domingo, transamos depois do gozo e a literatura do livro, presenteado pelo meu amigo psicótico pintor de bueiros. Porra, logo nas primeiras páginas me veio a ideia de lançar um livro, A Ideia dos Rabiscos de Anne Gavin. Continuar o diário de Anne Gavin, estava aí a mulher anarquista e guerreira. E aqui está, gozem, gozei, saudades dela. Ela é uma mulher que voava e isso era bom, aprendi muito com ela. 21 de dezembro. Estou com dores por todo o corpo. Madrugada fria. Outono, fuma maconha. Não consegui dormir. Minha vagina arde. Preciso procurar as curandeiras. Resolvi estar aqui voando com as palavras. Passei babosa nela. Acho que estou com dengue para completar as dores. Não é fácil ser mulher na realidade capitalista. Digo isso por estar com sintomas denguísticos e fora a ardência vaginal. Vacilei, acabei transando sem a porra da camisinha. Tudo pelo desejo do momento. Aí fudeu. Mas chega para mim, sem camisinha hoje jamais. Vai se fuder, seu machista de merda. De hoje em diante só me relaciono com segurança. Quero gozar com segurança. Mas a dengue não teve jeito. Não sei se fui contaminada durante o sexo ou aqui na ocupa. Pensando, já pensou ter dor de dente e ardência vaginal ao mesmo tempo? Só nós mulheres. Vai se fuder, buceta, morram machistas. Meia hora depois, consegui dar uma aliviada na minha vagina. Fiz um assento com algumas ervas, vou esperar amanhecer. Ontem ficamos o dia inteiro tomando banho de cachoeira, bebendo, brincando, comendo, criando e rindo bastante, comemorando um ato de sabotagem onde soltamos alguns jacarés presos que estavam sendo usados para experiências humanas pela empresa Bayer. Eu, otária, ao invés de ir para o Ocupa, resolvi ficar até mais tarde e transar com ovo, punk de Floripa. Aí fudeu. O foda é que o humano saiu logo de manhã para sua localidade. Não deu tempo, nem tempo de dar ideia com o humano. Tô aqui sofrendo, peguei chato também dele, porra. Podia me dar um tchau pelo menos, o porra. Nota do escrivinhador, Reator04BR, no Toca CD. Esse livro está sendo contribuído e construído pelo simples fato de ler, pois escrever e nada mais que gostar de ler, observar para aprender e ser e ler. Porra, e ler e ser, e ser e ler, ser e escrever. Todos podem fuder com a literatura e ler e fuder, ler e fuder, vai, vou gozar. Nota de tumor, Alemanha vai se fuder, seu porra. Nota ao som de massacre anti-humano, BR, eis-me aqui na construção desse mais novo romance. Sem lucro na luta contra os assassinos da arte de rabiscar. Escritores do mercado vai tomar no átomo. Quero que vocês se afoguem em dinheiro, seus assassinos. 8 de fevereiro. Estou lendo o livro A Erva do Diabo, de Carlos Castaneda. Lembrou-me Antoninho Arthur. Quero tomar peiote de início. Quero peiote. Quero transar analmente com Deus e depois assassiná-lo. Sou viúva negra. Nota do meu cu. Um baseado reabre a discussão em que o ter acha-se melhor que o ser. A flor resta ainda resiste. Isso me faz pensar, amo a dúvida, ter a busca dos 5 As. A sobrevivência, simplesmente. A criatividade, o controle de outros seres, realidade construída. O passado apagado, o futuro já vendido, a espera de finalité, somos extraterrestres, a morte é a melhor da história, não sei, vamos ao livro, porra. Que tipo de escravos quer ver ser nós me ser? Vós me ser. Nota do escrivinhador, sendo rápido para não apagar suas lembranças e passados. Então, ser escritor ou escritora é simples, basta. Dedicar a ser e escrever simplesmente. Anotar tudo, porra. Fui que tipo de escravo quero ser, escritor. E aí? É só botar no papel. Começo, meio e final. Escritor na busca dos 5 As. Ar, água, alimento, abrigo e agasalho. Escrever sobre sua realidade? Quero ser apenas um rabiscador de minha história. Vai se fuder, seu escritor. Love. bandas que rolaram no programa. Caged Bastard e da coletânea A Luta Que Queremos Libertária. Rolou as bandas Abuso Sonoro, Amor, Protesto e Ódio, Anarco-Íris, Nauso, Sem Acordo, Sepsemia, Anticorpos, Abutre, Execradores, Barricadas, Estilhaços de Ódio, Escato, Dedmocracy, Neurastenia, Sobreviventes e Contraste Bizarro.